Gol no 7 no 4, informe velocidade indicada. Agora está 280, desacelerando. Gol no 7 ou no 4, tem condições de manter 250 até Duna? Afirmativo. Gol no 7 ou no 4, mantenha 250 nós até Duna, é o número 2 na aproximação. 250 até Duna, ou no 7 ou no 4. No 52, solo 05, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, TAM 3152. Gol no 805, completa final, chama a torre 1 no 186. 186. Torre Salvador, boa noite, 1805, a 3 do Índia Serra. Boa noite, 05, boa noite, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso. No 3891, no desce para 3.000 pés, que é legal no 0 no 8, reduz para 200 nós. 3.210 nós. 200 nós. Voo no 606, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada a mar e reduz para 250 nós. Voo 3891, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limitado pelo localizador. 230, limitado localizador, até 3891. 5899, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 035, limitado pelo localizador. Objeto 5899, copiou o controle? Prossiga. Objeto 5899, vetoração para sequenciamento, esquerda 035, limitado pelo localizador. Desce para 4000 pés, QNH1 no 018. 035, limite ao lock, 104.000 no 08, 58 na Vlago F. Boa noite, 05, Sala 10, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, boa noite, 05. Uno, curva esquerda proa 210, aguardando proa para o curso do localizador. Esquerda 210. Então, 3891 para o localizador, curva esquerda para o 160, reporte estabilizado. 160, reportará. Limite do F5899 ao lote. Afirmo. Obrigado. ILS, gol 714. Gol no 714, completa final, chama Torre 1, 186. 186 graus, boa noite. Webjet 5899, para o localizador, curva direita para o 055. 055, 5899, Web. 714, boa noite, livre pouso 10, vento 120 graus, 07, nós. Autorizado o pouso na 10, gol 1714. Sete 5899, reduz para 1980 nós. Desce para 3000 pés, QNH 1008. Desce para 3000, reduz 180, Ed, 5899. Realizador 5899 Web. Objeto 5899, reduza para velocidade de aproximação, aguarde transferência, desce para 2000 pés, QNH 1008. 2000 Web. Esse navio não estabilizou? Ainda não. Gol 1606, reduza para 1180 nós, desce para 3000 pés, QNH 1008. 180 agora, 3018. Estabilizado, tá 3891. Então 3891, completa final, chama Torre 1, 1186. 86. Salvador, TAM 3891, no passou externo, baixar a trava. TAM 3891, no ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Escuta. Gol no 714, Solas 18, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Direita, Alfa, Juliette, 502, ciente, gol 1 no 714, boa noite. Livre pouso no zero, vento no 30 graus, 08 nós. Livre pouso, tá 3891. Boa noite, 599 da Web Duna. Chad 5899, continue em aproximação número 2 para pouso. 7. 10. QNH 1008, autorizado ILS, estabilizado. Retorno será estabilizado, 06. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Bravo. Azul 4062, aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH 1008, chegada Mário. 4008, Azul 4062. Tan 3891, no solo 21, no direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Táxi via Juliette, 201, no Tan 3891. Bom dia, eu no 606. Bom dia, eu no 606, continue a aproximação número 2 para pouso. 06. Web 5899, vento 1 no 30 graus, 07 nós, livre pouso, pista 1 no 0. Livre pouso, Web 5899. Web 5899, solo 23, Alfa, Juliette, portão 10. 10 para no 0, 50 graus. Voo no 606, vento no 30 graus, 089, livre pouso, pista 10. Livre pouso 06. 3291, peço confirmado 01. 01, TAM 3891. 3291 para 05. Juliette, 5899 Web. Portão 10, Juliette, portão 10, Web 5899. Portão 10, obrigado, boa noite. Azul 4062, desce para 2000 pés, que é legal no 08, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2018, chamará estabilizado ILS, 4062. Salos 26, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, bora 606. acionar 6258, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Na LS, o 4062 azul. Azul 4062 completa a final, chama a torre 1186. 186, presidente. Torre Salvador, bom dia. O azul 4062 está 3 milhas para o externo, vai, avistando. Azul 4062, chama torre 1186. Desculpe. Torre Salvador, bom dia, azul 4062, final do X-Ray. Bom dia, azul 4062, livre pouso, pistão no 0, vento no 3, 0 grau, 069. Livre pouso no 0, 4062. Salvador, 1-8,